em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Entramos uma sessão de áudio hipnose de 8 em 8 dias aqui na Radar. Os primeiros 30 minutos são conduzidos por Ricardo Mariano. A última meia hora apresentada e realizada pelo Ricardo Carvalho. Começamos com o músico, produtor e DJ londrino John Hopkins. No ano passado, depois de Immunity, deslocou-se até Reykjavik e aos estúdios Sandlóginn Studios para gravar uma peça que deve ser ouvida de forma contínua durante 25 minutos, um EP chamado Asleep Versions, reinvenções de alguns dos temas de Immunity. Um par deles contam com a voz de Rafael Stendhal, dos Blue Hawaii e dos Braids e de King Creosote. Abrimos a sessão de hoje com Open Eye Signal, Asleep Version, por John Hopkins. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Começámos com Open Eye Signal por John Hopkins, seguimos depois ainda por Inglaterra com o músico de Manchester Andy Stutt. Nos últimos 10 anos tem-se dedicado a uma série de produções ligadas à eletrónica, que vão do techno ao dub, mas também aos géneros mais colados à música experimental e ambiente, como o último Faith in Strangers, rodou por aqui Time Away, e seguimos de imediato para o prolífero produtor e músico alemão Ben Lucas Boysen. Dá música também sob alter ego Hack, tem um novo disco, estejam atentos, mas vamos lembrar a banda sonora de Restive, filme de Jeremiah Jones, tem por lá a abrir. Opening titles. minutos finais desta primeira parte do Em Transe, com o último Sonnet para Benoît Poulard, talvez um disco mais bem direcionado na carreira instrumental de Thomas Malick, é assim o nome próprio do norte-americano, de Sonnet e de Benoît Poulard. Última para The Very Edge of Its Flame. Passamos o testemunho ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. início da segunda parte da emissão de hoje de Em Transe, com Triac, um trio italiano formado por Russano Polidoro, Marco Seracini e Augusto Tatone, um trio que explora, incluindo através de elementos audiovisuais, a relação presente entre atmosferas espaciais e sonoras e os elementos naturais. É uma edição da editora californiana Line, curada pelo artista sonoro Richard Chartier. Agora espaço para outro trio, desta feita sediado em Viena, da Áustria. Chamam-se Shampoo Boy e incluem o patrão das Editions Mego, Peter Herberg. Um som claramente ligado ao Doom, na linha daquilo que faz, por exemplo, Stephen O'Malley e os seus Sun. Thank you. A segunda parte da emissão de hoje de Em Trans, a contar com Triac, ainda Shampoo Boy, depois ainda Jeff Stonehouse, o homem que anteriormente gravava sob o pseudónimo Listening Mirror e que a partir de agora edita em nome próprio. Ghosts é um álbum inspirado e dedicado às terras da Nova Zelândia, de onde foram retirados os sons de campo para esta gravação. E terminamos a emissão de hoje de Em Trance com uma parceria entre o produtor alemão Max Loderbauer e o DJ polaco Jacek Sienkiewicz, num EP apadrinhado por Ricardo Villa-Lobos, que expressa o fascínio de ambos os músicos pelas paisagens e cultura da montanha, dos Alpes, no caso de Loderbauer, e dos Tatras, uma cordilheira situada na fronteira entre a Polónia e a Eslováquia, por parte de Jacek Sienkiewicz. Já sabem, alinhamentos e podcasts podem ser consultados e descarregados a partir de radiotrans.blogspot.com. Podem também seguir o programa através das redes sociais, através de facebook.com/radiotrans ou ainda twitter.com/entrans. Em Trans volta na próxima semana, próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, aqui à Radar. Boa noite.